757 28 no solo 1-0, liberando próxima direita via Fox, solo no 21 do Islão 9. Liberando a Fox 219, 7728. O Olimpo 02, confirma o POB? 08, copiado. Era o Lugano, mudou, né? No portão 8 está autorizado, vou no 260 e chame táxi. E vou chegar no metro, portão da parte, está no 0, bom, 2, 6. Vou Salvador, bom dia, WebJet 5728, livra. Bom dia, Web 5728, táxi via Alfa, e mantenha a posição antes da Juliette. Alfa e mantenha a Juliette, 5728. O Papa Papa Alpha Charlie Mike na escuta do solo para cópia. Ok, o Papa Papa Alpha Charlie Mike autorizado Salvador Campo Formoso, Serra Novembro, Juliette Fox. O nível é o 1-80. Prossegue neste nível até 250 milhas de Salvador, na radial 295. E após, prossegue no nível 145, com regras de voo usual. A decolagem é da 17, curvará à esquerda. A subida é a Momo. E após Momo, posição Cogibo, conforme a carta. E após Cogibo, direto para a radial 295. O controle 120.8, a torre 18.6. E o transponder é o 5546, Alpha Charlie Mike. Gente, conforme sua colina é Fazenda Rural V, Serra Novembro, Juliette Fox, meu nível é 180, do Aniette, da escola da 197, convertida, saída Momo, transição Código, após o TSS, a radial 295 de Salvador. 208 é o controle, 108B e a 12, 5546 no transponder, Alpha Charlie Mike. Ok, tá correto então, Alpha Charlie Mike, só confirmando, é Fazenda Rural Verde, é isso? Afirmativo, esse indicativo era realmente tão formoso, e mudou agora dessa fazenda. Ah, tá ok então, chame a torre para o acionamento, Alpha Charlie Mike, uma boa viagem. 10 graus, bom dia. A saída é Arbor, o Romeu no Golf. Sim. 5728, aguardando da Juliette, seu gate recebendo agora o 09. Temos um Boeing da Gol que vai iniciar o táxi partindo aqui do gate 8. Aguarde só um minuto para ingressar no pátio. Gente, eu estou mantendo a Juliette 728. Limpo 02, reporta girando base, não há tráfego reportado no final 10. Parar para girar base, o Limpo 02. Para Salvador, Gondo 260. Prossiga, Gondo 260. Passo para o ataque, temos 122 a bordo, 320 de autonomia, alternando Natal. Copiário, o 260 está livre o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. O ajuste é 1020. Livre pátio, livre táxi via pátio e táxi e Índia, ponto espera 2612, 1260 20. E o WebJet 5728, após 09 da Gol, livra o eixo da Juliette, prossiga para o gate 9. Após o gol, prossegue por 29, 7, 10, 8. O Olimpo 02 solicita alongar um pouco a perna do vento. Afirmativo, reporta girando base, Olimpo 02. 02. Tanto base quanto embaixo e travado, Olimpo 02. Livre base, reporta, final, baixo e travado, Olimpo 02. 02. Charlie Mike, confirma o teu OB. 02 no teu OB, livre táxi, reporta na papá para ingresso, Alfa Charlie Mike. Salvador, bom dia, 1260, ponto de espera, capitão 1-0. 1260, bom dia, mantém ponto de espera do 1-0. E a ponto de espera 1-0. Controle Salvador, bom dia, 14060, passo 210, quente da Mike. Azul 4060, bom dia, aciona identificação, voando de TAP na chegada à Mari, desce para o 050, o ajuste no 020. Voando de TAP 050, passo 060. Zero dois, autorizado, toque arremetido a pistão no zero, vento 140 graus, 11 no nós, cheque trem. Ok, com o trem baixo travado, para toque arremetida, Olimpo 02. No 260, após a passagem do P3 na curta ali, mantém pistão no zero. Após a passagem do P3 na curta final ali, mantém pistão no zero, 260. Papa, Pitão Homem Golf, está autorizado para a entrada da conquista nível 200. Decolda, pitão no 7, primeira curva à direita, saída arbora, após arbora direto. Controle no 20, decimal 8, transponder 55 no 4. Salvador, bom dia, Web 6740, informação Mike. Web 6740, bom dia, sem identificação, autorizado chegada a Mari. Desce para o nível 060, o ajuste no 020. Frente, chegada a Mari, para o nível 060, no 020, ajuste, Web 6740. Salvador, bom dia, 3896, passa 21 para 190, informação mais. 207, táxi de Índia até o ponto de espera, com relator 18.6, ajuste 1020, confirmando PBS 54. 54, 1020, 18.6 no ponto de Índia, táxi 207. 0 na Mari, táxi 3896. 0, mantendo no meu pés, aguardando instruções. Em curva, para apenas o vento, mantendo no meu pés. No 260, inicia a curva após completar 2 mil pés, ok? Devido ao P3, ingressando agora na perna do vento, vai manter o 9 mil pés. Ah, por gentileza, a mensagem curva 260, 3. Plano 260, inicia curva à esquerda após 2 mil pés devido ao P3, mantendo no 1000 pés na perna do vento do 10, ok? Ativo. O copo pediu a saída após 2 mil pés, a curva esquerda. 260. Afirmativo. Vento 1,40 graus, 1,1 nós, livre decolagem pista 1,0, gol 1,260. Vento decolagem pista 1,0, gol 1,260. Romeu Golf, bom dia, no pátio 5, livre acionamento, reporta táxi. O 02, mantenha a perna do vento da 1-0 com curva pela direita, ok? 360 pela direita, mantendo a perna do vento da 1-0, aguardando instruções. Mantenha a perna do vento, olhinho pro 02. Azul 4060, desce para 2000 pés, o ajuste no 020. Após o TAP, voa Duna e reporte estabilizado no ILS, X-Ray da pista no 0. 2020, após o TAP Duna, reportar estabilizado no X-Ray, 40602. 60, decolador 22, controle 120, décima 8, bom voo. 08, graças ao trabalho. De altitude na posição ITAP. Cliente livre da recepção em altitude em TAP, descendo para 3000 com 1020, web 6740. Salvador, bom dia, Gondor 260, passando 1700 pés, mantendo o eixo decolar. Duna 260, contato radar, sobe para o nível 310, saída Puca. Ao 310, Pucaracaju, 260. Controle Salvador, guardião 02. Salvador, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Antiga 02. Passou Pituaçu, está visual com o campo, intenção é retorno para a Porto Salvador. Guardião 02, torre 98, decimal meio, vamos pôr. Obrigado, tudo no 8, obrigado. Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. Guardião 02, a intenção é prosseguir Pátio do Graia, confie. A intenção é Itapuã e após chamar para o Pátio do Graia. Afirmativo, reporta então no farol de Itapuã, Guardião 02. 02. Para 2509. Afirmativo, 3896 desce para 4000 pés, o ajuste no 020 está livre da restrição de altitude na posição ETAP. Afirmativo, com 1020 desce para 4000, desconsiderar 5000 pés em ETAP, tanto 3896. Termo copiado, reporta na papá para ingresso Romeu Romeu Golf. Vento, mantendo 1000 pés, Olimpo 02. Gente, Olimpo 02, mantém a perna do vento da 1-0 com curvas pela direita, aguardando instruções, ok? Afirmativo. Mantenha para hoje decolagem até 2000 e chama o controle em 1-20-8, acionando 5546 no transponder. Alfa Charlie Mike. Salvador, papapapá, Alfa Charlie Mike. Papapapá, Alfa Charlie Mike. Mantenha a proa até 2000 pés. Após 2000, curva à direita. Correção, curva à esquerda na proa de Momo. Paciente atingiu 2500 pés, iniciando a curva à esquerda na proa de Momo. Papapapá, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, check transponder, não recebo o mesmo. Após 2000 pés, curva esquerda na proa de Momo, sobe para o nível 1-80. Alfa Charlie Mike. Charlie Mike, agora contato radar, passando 3.500 pés, confirme? Afirmo, papapapá, Alfa Charlie Mike. Gente. O azul 4207, a linha mantém pistão a zero. Linha mantém 4207. O azul 4207, apenas para informação, vai decolar uma aeronave da 17, transporte em firmes, ok? Depois o senhor será autorizado. Tá ok, então vai lá e manter o 4207. Senhor Romeu Golf, ciente para informação, farol de Itapuã, um helicóptero da polícia, sem interferir com a sua decolagem. Vento 140 graus, 11 nós. Livre decolagem, Romeu, Romeu Golf. Oi, Salvador, Guardião 02, já em Itapuã. Afirmativo, Guardião 02, mantém o farol de Itapuã aguardando instruções. Aeronave decolando agora da 17. Aguardando instruções, o Guardião 02, mantendo 500 pés. 510, aguarda as novas instruções, em Itapuã, Guardião 02. Gono 260, Centro Recife, 12685, 12545. 12685, 2560. Próxima 8, tem um bom voo. Tato, muito obrigado pela colaboração, uma boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga. Decolado, curvando direita na Arbor. Assim que possível, para direto de Conquista, para descer. Romeu, Romeu Golf, da presente voo direto Conquista, sobe para o nível 200, acione 5556. Voo direto Conquista, acionando para o 200, 5556, Romeu, Romeu Golf, já instalado. Cabeleira. Alô, quem? Azul 4060 completa, torre 98, decimal 6. 186, 4060, bom dia. Bom dia. Web 6740, desce para 2000, ajuste na 020, reporte estabilizado. Para 2000 na 020, ajuste Web 6740, reportará estabilizado. Tan 3896, desce para 3000, ajuste na 020. Para 3620, Tan 3896. Romeu, Romeu Golf, agora contato radar passando 3100 pés, confirme? Afirmativo, senhor, 3500 pés. Gente. É isso, na perna do vento da 10 P3 da Força Aérea Brasileira, ok? Ciente, 4060. Azul 4207, decolado aos 30, controle 120, décima 8, um bom voo. 208, obrigado, bom dia. O Guardião 02, na escuta? Na escuta. Condições de prosseguir, pouso pairado, cabeceira 35, aguardando para prosseguir para o Graer? Afirmo. Gente, reportará final 35, Guardião 02. Reportará final, cabeceira 35, Guardião 02. Azul 4060, para informação, à sua direita, um helicóptero aproximando para a cabeceira 35, pouso pairado sem interferir. O vento 150 graus, 9 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, ciente do helicóptero. Azul 4060. Quebec Serra, voe Paripe, reporte Paripe, submantenho na 1500 pés. Autorizar 2000 pés para 3896. 3896, desce para 2000, ajuste no 020, reporte estabilizado, reduzir para 1980 nós, número 3 na aproximação. Em redução, 2000, reportará 3896. Interceptou o localizador, web 6740. 6740 completa, torre 98, decimal 6. 186, 6740. Torre Salvador, bom dia, Web 6740, uma e meia e uma milha e meia do externo, baixado e travado. Webjet 6740, bom dia, continua a aproximação, número 2 para pouso, informarei pista 10 livre. Para informação à sua esquerda, mantendo o número pés na perna do vento da 10, P3 da Força Aérea Brasileira. Gente, completando, corrigindo, tá 5 milhas do externo, 6740. Salvador final, 35, Guardião 02. Guardião 02, ciente, autorizado. Pouso pairado, cabeceira 35, aguardando para prosseguir o táxi. O vento 140 graus, 13 nós. Autorizado, pouso pairado, cabeceira 35, aguardando novas instruções, Guardião 02. Azul 4060, solo aos 32, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, no decimal 9. 29, Fox. Salvador, é o 4060, entrou foto. Pistão no zero, vento 150 graus, 13 nós. Três pouso baixado e travado, autorizado, pouso, web 6740. Oi, Salvador, pairado, cabeceira 35, guardião 02. Afirmativo, guardião 02, condições de agilizar o táxi a baixa altura até o Pátio do Bré? Afirmo. Gente, autorizado então, agilizando na medida do possível, Guardião 02. 02. Paulo Salvador, boa tarde, bom dia. É o TAN. 3895, ciente da Mike, autorização para Guarulhos. Obrigado. Sim. Responde do Lula 6, da escola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle no 20-98, corresponde a 5550. Controle de saída 10-0-1-1-5-5-0. Paz 3895 para o Shibai Caçamento. Vou dar a pulsa. O Guardião 02 ao estacionar no Pátio Graé, frequência livre, uma boa tarde. Uma boa tarde, 02. Escuta da torre. Bom dia, senhora. Passando o marcador externo. Pra visão. Afirmativo, continua a aproximação. Número 2 para pouso. Informarei pista no 0 livre. O ajuste 1020. A escuta da autorização 3896. Luna 777, autorizado para Porto Seguro, nível 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Saída da El, Leda após Leda direto. Controle no 20-8. Responder 5555. 3-4-0, aprovado Porto Seguro, decola da 1-0, primeira curva direita, da El Leda, após Leda direto. Controle 208 e o transponder 5555 para o gol 777. No 777, correto, para o pushback acionamento. Trabalhando para o pushback acionamento. Abjet 6740, solo aos 36, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. Liberando a Fox, chamará 1219, 6740. Olimpo 02, na perna do vento, isolou o tráfego na final. Afirmativo, Olimpo 02, prolonga a perna do vento da 10, aguardando para gerar base, como número 2. Tá. prolongando, com o número 2, Olimpo 02. São 3896, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 150 graus, 11 nós. Baixar travado, 3896. Romeu, Romeu, Romeu Golf, sobe para o nível 200, aguarde transferência. O Kilo Quebec Serra já à distância. Kilo Quebec Serra, mantenha o nível, mantenha o no 1500 pés. Foi para a rotatória, aguarde transferência. Forma o tráfego no circuito de tráfego da, junto com a torre, o tráfego é um Papa 3 da Força Aérea Brasileira, mantendo no 1000 pés. Mantenha no 1500 pés e aguarde transferência. O no 1500 pés, pro da rotatória, o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, torre no 8, decimal 6. 8,6, graças. Salvador, só passando o Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, mantendo no 1500 pés, já porta na rotatória. Para informação, a 1 mil pés, eu tenho P3 da Força Aérea Brasileira, ok? Mantenha 1 no 1500 pés, já porta na rotatória. 1 no 1500 pés, na rotatória, visual, com a aeronave, o Kilo Quebec Serra. Então 3896, no solo 38, liberando próxima direita via Fox, solo no 21, decimal 9. 219, 3896. Vamos lá. Mari, voando toque, correção. Chegada a mão, voando toque. Desce para o nível 050, ajuste no 020. Chegada a mão, na proa de toque, descendo para 050 com 1020, o 5220. Romeu, Romeu Golf, sobe para o nível 220, autorizado como nível final, aguardando apenas transferência. Agilizando na medida do possível, final 1-7, autorizada. Ok, descendo para Bio, final da 1-7, o Kilo Quebec Serra. Trip 5220, voe para a duna da presente, desce para 3 mil pés, o ajuste no 020. Proa de duna para 3 mil com 1020 e o 5220.